pela primeira vez, me apaixonei pelo teu olhar. Seu olhar parceiro, seu olhar falheiro, fez esse vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei, louco sonhador. Me perdi de amor, já nem sei quem sou de tanto te amar. Me pegou de jeito, acertou meu peito, um tiro perfeito sem eu esperar. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Vou te procurar e quando encontrar, quero te abraçar com muito prazer. Acabar de vez com a solidão, tu és a razão que me faz viver. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Chama meu sanfoneiro. Sonhar como eu sonhei, louco sonhador. Me perdi de amor, já nem sei quem sou de tanto te amar. Me pegou de jeito, acertou meu peito, um tiro perfeito sem eu esperar. Foi você quem me fez sonhar como eu sonhei. Vou te procurar quando encontrar, quero te abraçar com muito prazer. Acabar de vez com a solidão, tu és a razão que me faz viver. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. Vai descendo, caçando na representação da Fazenda Costa Neu. Chega no primeiro.